coração. Não adianta imitar o modo de vestir. Hip hop não se veste, tem que se sentir. E pense bem antes de dizer ao que vocês nem venham saber. Escutar hip hop é coisa normal. Entender o hip hop é onde está o mal. Sentir essa música nos invade e ser contra o racismo dizendo. Atravessar todos os limites impostos pela vida e que ela nos permite. Dizer muito obrigado, certo ou errado, a tudo que existe é inevitável. Jeito agressivo, sujo e pesado, estilo hip hop é como é chamado. Negros e brancos de um mesmo lado, ideais em torno de um mesmo fato. Vivendo em um mundo massificado, tome cuidado, pode estar sendo usado. Sem saber o como, por que acontece. E olha para trás, desaparece. Chamada 2102. 2102 na escuta. Código 13 via pública. Localizados na Avenida Sapopemba, com Solidário Leite. Objetivos do manicômio Frango da Rocha, trajeto tênis de couro, bonés agasalhos. É a senha de 4302. Sem saber o como, porque acontece. Se olha para trás, desaparece.